Só solta o play, DJ. A mais um Projeto X Playlist. E de volta aqui estamos com o DJ Sage. Oiê, que maravilha. Isso aí. Hoje vamos fazer a parte 2 da playlist do Sage. Vamos ver as musiquinhas interessantes. E provavelmente vocês já acharam legal, porque vocês acabaram de ouvir Frog Team, a música do Frog de Chrono Trigger, da OST de Chrono Trigger. Sim. Orquestrada. Aham, eu adoro o Chrono Trigger, né, cara? E, puta, eu adoro o Frog também. Chrono Trigger é muito bom. Eu não me afeiçoei tanto assim com os personagens. É tão bom, cara. Gosto muito de Chrono Trigger, ainda mais porque, assim, ele tá meio que linkado com uma das franquias que eu mais gosto da Square Enix, que é o Chrono Cross, né? É a continuação. Eu gosto muito de Chrono Cross, então eu conheci primeiro o Chrono Cross, depois eu fui pra Chrono Trigger, mas não me afeiçoei tanto, assim, eu fiquei mais com Chrono Cross. Ah, tudo bem. Bem, então vamos aí, primeira música do Sage, a gente vai agora com Lose Yourself, Eminem. Ah, eu adoro Eminem, cara, então essa musiquinha do Lose Yourself, cara, eu gosto dessa música e eu gosto do filme que toca essa música. Porra, Eight Mile é muito bom, cara. Filme legal, nossa, viu? Eu acho que eu assisti ele nos cinemas na época, depois assisti mais umas vezes, tipo, com os meus amigos, pegando em locadora. Locadora, vocês sabem o que é isso, crianças de hoje em dia? Vocês não sabem o que é locadora. Tem gente que não sabe, né, mas... Mas é muito legal, cara, o Eminem, viu? Essa letra também dele, porra, eu curti. E ele fez isso aí rapidinho, cara, pro filme, acredita? Rapidinho assim, né? Exclusivamente pro filme, aí depois virou de sucesso. É, mas, cara, muito bom. É muito bom mesmo. Bem, então é isso aí, escutem aí. Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up, over, loud. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. Choke. He's so mad, but he won't give up that. Is he know? He won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself. The music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better. The soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows hard.

Próxima música agora, pessoal, vamos com Small Town, John Cougar. Sim, é o John Cougar Mellencamp. Eu também posso chamar só de John Mellencamp também, cara. Esse aqui é um cantor bem interessante. Então ele fala assim, se você é de uma cidade pequena, você vai curtir bastante desse tipo de música, né? Ela se identifica bem, né, o pessoal lá de uma cidade pequena. E ele fala muito dessa referência, né, de que ele lembra muito da cidade que ele nasceu e outra também que ele morou, né? São duas cidades em Indiana. Então ele faz muito esse hino, né, que, assim, pessoas de cidade pequena da América, eles vão gostar muito. Por isso ele é também lembrado como o campeão das cidades pequenas, né? E como ela tá muito ligada à Indiana, né? Tudo que é ligado à Indiana, sabe? Esportes e tal, né? Jogadores de basquete, um time lá, um time de futebol americano também. Eles usam essa música pra tocar. Alguns momentos importantes, né? Sabe? Então isso é interessante pra ver, cara. Já tudo quanto em outros filmes também, outros documentários usam também. E é o seguinte, Small Town, eu acho muito legal essa musiquinha, né? Se eu for pegar só pela letra, cara, é muito legal. É muito boa mesmo. Beleza, fica a dica, então escutem aí. I can't forget from where it is that I come from. I cannot forget to be there. Got nothing against the big town. Still hayseed enough to say, look who's in the big town. But my bed is in a small town. Oh, that's good enough for me. Well, I was born in a small town, and I can breathe in a small town. E aí, pessoal, agora toquem os tambores porque vamos de I Can't Stop Love You. Van Halen. Van Halen. Essa aqui é a música mais pop do Van Halen, né? Mas ainda assim é legal. Essa aqui eu falo assim, se você já levou um chute de uma mulher, cara, escuta essa aqui, cara. Eu escutei bastante já essa música. É meio assim, cara. Van Halen é muito legal, cara. Ainda mais a parte de guitarra também, né? A parte de guitarra. Essa parte de letra assim também, você fica meio deprimido também. Assim, ah, meu amor, eu gosto de você, volta pra mim, eu não vou esquecer de você nunca. É uma fase meio deprimente da minha vida também, ah, coitado. Também tocada muito em rádio, que eu ouvia, cara. Eu adorava essa música. Bem, é isso aí, escutem aí. Oh,

riders on the storm. Into this house we're born.